Oi, oi, ai sobe tudo, sobe tudo. Oi, negada, ui, ui, que beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia, bundinha pra quem é de bunda. Ah, São Paulo, 12 de fevereiro de 2009, ano do Senhor de 2009. Começamos mais um podcast, o podcast do BK, a coisa mais legal da internet brasileira, o locutor mais sem vergonha, desavergonhado, mais processado, mais perseguido. Eu sou mais perseguido que táxi em dia de chuva, sou mais perseguido que virgem em suruba, é comigo mesmo, ninguém pode com o BK negado. É, estamos de volta com mais um podcast cheio de trequitanas, cheio de lingo-lingo, cheio de pereco, teco, teco, teco, teco. Você gostou desse comecinho aí? É, a nega véia aqui. Eu sou do break, mano. Eu sou do break. Eu sou do tempo que não era nem break, né? Era música eletrônica de negrada. Não tinha esse negócio de break. Não, é claro que tinha, mas pra mim não era. Você quer muita coisa também, né? Você quer que adeca tudo, adeca tudo e faz tudo não sei o quê. Vamos começar então o podcast de hoje. Com o que mesmo? Puta, eu nem sei. Pera, deixa eu dar uma pausa. Ah, sim, tá, já me achei aqui, já me achei. Porra, tá foda, tá muito louco, né? As coisas estão muito loucas. Você viu, negada? Apagaram realmente de vez o blog aqui do Zé Roberto Press.wordpress.com. Apagaram, né? A turminha lá do Legendas.tv não aguentou o rojão. A preta veia é danada. A preta veia é danada. Ela é maluca. Ela é muito louca. Porque eu chego pros caras e falo a verdade, né, bicho? E é interessante como todo mundo distorce, né? Todo mundo quer ver só o seu próprio interesse, né? Brasileiro é esta birosca. Só, o nego só vê que é o próprio interesse. Tem lá um filminho. Não, mas vamos pegar filminho, né? Vamos pegar o livrinho Mundo Sem Sol. Aliás, o Mundo Sem Sol, você já comprou o Mundo Sem Sol do Zé Roberto aqui? Você já comprou? Ô, viado, por que você não comprou o Mundo Sem Sol? Tu foi numa promoção. Eu aqui, deixa eu desligar o celular da véia aqui, pronto, que senão a mulher vai ficar ligando. Eu adoro meu celular, puta, um W230 da Motorola. Tem 2 GB de memória aqui, que eu, nossa, dá pra ouvir música pra cacete. Ai, que delícia, meu, ai, tecnologia. Tão boa, é que nem disse lá o cara do Kraftwerk, né, acho que não foi o Florian, foi o Ralph. Se você olhar para um liquidificador, você vai olhar para uma tecnologia, você vai ver que no fundo tem uma coisa boa. Com o alemão maluco do caralho. Mas no meu caso aqui do meu celular, eu adoro meu celularzinho, eu ouço musiquinha. Você viu que apagaram o blog do Zezão aqui, né? Apaga, pô, que sacanagem, né? Porque a turminha lá do Legendas não aguenta. Agora o que acontece? Imagina que o Mundo Sem Sol, um livrinho que você vai comprar, você vai escrever para mim, jrp964@gmail.com, você escreve pra mim, vintinho, te mando ele com autógrafo bonitinho. Dá uma força aqui pra preta velha, meu rapaz. Você fica aí tabonado, você tá cheio do tutu que nem eu, né? Não, que não, que eu tô na merda. Você manda vintinho, te mando um, né? Autografado, já despachei um aqui agora. Despachei pra quem mesmo? Porra, é interessante, né? Deixa eu ver quem foi o último comprador. Foi o Rodrigo Seixas Tavares. Grande Rodrigão! Eita, Rodrigão! Esse homem aqui é um perigo, cara. Esse aqui come todo mundo. Né? Se marcar, ele come a tua mãe, bicho. Esse homem é um perigo. Então, imagina que eu tenho lá meu livro lá, O Mundo Sem Sol. O bonitinho tá aqui, né? Que você vai comprar de mim, R$20, tá? Bonitinho. Aí vi um japonês que conhece português e fala, não, eu vou pegar o texto do BK aqui, vou passar pra japonês e vou distribuir pros outros, né? Oh, ah, mas não tem fins lucrativos, vou fazer isso para divulgar o trabalho. Agora você imagina o que é isso fazer com todos os livros, né? A internet é muito legal porque ela está revolucionando uma série de conceitos, preceitos e mandamentos das coisas da cabeça da gente brasileira idiota, né? Está mudando tudo. E um deles é o copyright. Um deles é esse copyright, porra. Todo mundo tem MP3 no computador baixado de uma maneira ou de outra, que se você for ali na lei, né, é crime, né? Mas aí que está, tá todo mundo fazendo, não tá, o músico, ele não perde dinheiro com isso, né? Que nem os caras do Metallica, não, eles não perdem dinheiro, eles ganham dinheiro com show. Todo mundo sabe disso, que o negócio do músico é ganhar dinheiro com show. O CD nada mais é que uma maneira dele ganhar um trocadinho, a maneira de divulgar o trabalho dele e tal, tem toda uma indústria atrás, breré, breré. Mas não dá pra você ficar mantendo uma situação, uma estrutura que tá contra as mudanças dos tempos, né? Tá mudando tudo, mudou a concepção, e a lei brasileira, né, ela é muito lenta para se atualizar, porque nossos queridos e considerados legisladores estão muito mais ocupados, estão ocupadíssimos, né, trabalhando uma semana de 3 dias, ganhando seus precários vários salários, né, dando até pra comprar aquele castelinho, né? O cara montou um castelinho bonitinho, uma coisinha humilde. Fico, pô, o cara deve ter milhares de bundas pra sentar, né? Porque haja bunda pra pôr naquele lugar, né, meu? Pô, castelo imenso. Então, o que acontece? A nossa legislação é muito lenta, ela é muito sossegada, ela não acompanha a mudança dos tempos. Então, o que a gente tem que se ater, né? Vamos nos ater, então, já que a legislação está tudo zoada, vamos nos ater, então, ao padrão, ao fator ético, né? Vamos tentar ser éticos. Já que você não pode pegar o trabalho do camarada, usar e fazer não sei o que, porque a lei... Vai lá e conversa com o camarada. Troca uma ideia. Fala com o sujeito. É o que eu propus lá pra turma do Legendas.tv, porra. A associação da puta que pariu lá tá... né, tá reclamando, porra, conversa com os caras, vamos entrar num acordo, né, vamos conversar. Não, nós não temos fins lucrativos, mas tá comprando lá espaço no servidor do Pirate Bay. Você vê que na cabeça do camarada ele sabe que ele tá errado, né, ele sabe, claro que ele, não, mas é um benefício, mas ele sabe que tá errado, mas quer que se foda, ele quer tirar o dele, quer montar o dele. Como é que o nego arruma a grana para bancar um servidor no Pirate Bay? Eu acho que é caro uma merda, dá 2-3 conto, né? Deve ser um dinheiro. Aí você vai mandar dinheiro pros caras montar tudo isso, vai... Meu, isso não é sem fins lucrativos. Claro que tem lucro para manter essa merda, você tem que ter lucro. Vai ficar na bonança, da benevolência? Não tem disso. Aí você vê milhares de legendas. Aí a turminha coloca o nomezinho. Ah, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro fulano, em subs. Quero mandar não sei o que, a legenda não sei o que. Quero mandar aquela turminha imensa. Porra, isso é autopromoção, velho. Ai, mas eu não tô... Não, tá. Tá. Nem vem com nhenhenhé. O único que faz nhenhenhé aqui sou eu. Só eu que posso fazer nhenhenhé. Não pode. Aí vagabundo fica falando que não, que tá errado. Aí quando você fala, chama a turma à razão, né? Quando você quer conversar com os caras como gente grande, vamos entrar no acordo. Não. Eles fazem birra, bate o pezinho e vão pra cima, né? Quando tem algum reconhecimento, vão lá no site da BPPTPTQ, tira o site do ar e tira o site do BK do ar, né? O blog do BK, ou tira do ar, por quê? Eu não gostei do que você disse. Você é feio. Isso é terrorismo, né? Isso é um terrorismo eletrônico. Não é só o Bin Laden que manda a turminha amarrar explosivo no corpo e vai lá... Não é só isso. Isso é uma forma de terrorismo. Quando você não gosta do cara... É civilização, né? Você tem que ser civilizado. Se você não gosta do cara, meu, deixa o filho da puta falar. Da mesma maneira que você tem o direito de falar, ele também tem. Isso é uma regra que está acima de qualquer legislação. Isso é puro bom senso e respeito. Mas não, a turminha é covarde, é vagabundo covarde. Ele usa um apelidozinho qualquer, se esconde atrás de proxies, né? Né, que eu não sei o que é proxy, mas é um negócio, né, que é, né, poderoso, o ministério que é bom, não vou te dizer entretanto, porque eu não sei o que é. Aí se esconde lá e fica aprontando, né, vira o quê? Um bandidinho eletrônico, um terrorista eletrônico em prol de uma causa que é podre. Quando a causa é maior, se você tá tão incomodado, que eu falei lá pro palhaço lá do carinha do que entrou em contato comigo, legendas.tv, porra, bicho, seja adulto, vai lá e conversa com os caras. Ou então, se a lei tá ruim, cola na porcaria de um deputado pra arrumar essa merda. Né, porra, milhares e milhares de pessoal querendo, porra, pega toda essa turma, vamos bolar, vamos colar no saco desse deputado aqui pra ele mudar essa lei, pra trazer benefícios pra todo mundo, pra toda a população que tá debaixo dessa égide legalista maluca aí que tá atrasada. Mas porra, o que eles fazem? Não, eu vou cuidar do meu, eu quero que se dane. Eu não tô. Eu me lembro que eu li um carinha lá, falou: não, olha, o Roberto aí falou um negócio, vai falar um negócio certo. Podia caminhar, vamos mudar a lei. Não, que mudar a legislação? Imagina se esses 150 mil usuários aí do Legendas.tv fosse pra cima do deputado lá, do presidente da Câmara. Vocês acham que não ia dar uma mudança qualquer? Claro, porque o político ele se move se você pressionar muito ele. Um monte de moleque enchendo o saco. Porra, cadê? Mandando e-mail, mandando fax e ligando na cara do cara, muda isso, muda aí. Uma hora ele se aperta, ele peida, né? apertando, de repente ele muda, dá um jeito, vai pra comissão, não sei o que, de ética, meu, dá uma bustaiada lá e vai pra cima. Faz um movimento, não, o que ele... Petition online. Petição online, isso não tem menor serventia pra nada. O deputado tá cagando pra isso. Ele só vai quando você vai colar no brinco dele. A petição online é daquela gordinha. Meu, Sempre tem uma gordinha nesses... É a mesma coisa que aquele moleque ceboso, cagão, meio bicha. Tem a gordinha maluca, né? Que quer fazer aquela petição, fazer uma petição. Eu, o deputado nem tá nem aí você juntar lá 1.000 assinaturas, 2.000, 3.000, 100.000 assinaturas e daí pra nada. Porque tá lá fora a porra da petição. Faz a petição aqui. Né? Faz a petição aqui colando no brinco do deputado. Mas é impressionante. É cada um por si, velho. Que coisa absurda. E nesse terrorismo eletrônico maluco, fecharam o meu blog. Né, pegando um negocinho qualquer lá, porque o WordPress é intolerante mesmo, ele vai pra cabeça, ele apaga, e a turma sabendo disso usa, por isso que eu fui lá pro Sapo, né? Nosso considerado Kamen Rider recomendou, pô, tá lá no Sapo, porque os portugueses são mais tolerantes com essas coisas, eles não são mais largados. Mas a turminha sabendo disso vai lá pro Pirate Bay na Bélgica, que sabe que a tolerância é não sei o quê, pra poder continuar na sacanagem, pra você ver que a mente é pequena. Que menininha de micuim, de cocôzinho, de mosquinha, de um egocentrismo. O camarada bem escreve lá no meu antigo blog, aquele puta texto imenso, legalista. Ele fala que, ah, não, eu sou estudante de direito, estou fazendo aqui uma análise para você, e faz aquele texto imenso. Porra, eu nem leio. Puta troço chato, discussão sobre os direitos autorais. Bicho, eu sou um cara muito prático. Soluções, nós queremos soluções. Vamos ver, pode fazer isso aqui, pode aqui, não pode aqui, não pode aqui. Vai pra cabeça e faz, mas não fica com nhenhenhé. O brasileiro adora o nhenhenhé. Porra, meu, como tem nhenhenhé? E chora. E chora e faz de vítima. Por que esse governo, filha da puta? Por que as distribuidoras fazem o diabo, lucros monstruosos? Porra, o que, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Pra você ver que é um chorão sem razão, sem bom senso, que ele chega lá e ele só quer saber de pegar a legenda dele pra poder botar no house, botar no house, tá legal, pegar lá os negocinhos, poder... Mas aí, o resto que se foda, ele só tá pensando nele, e é por isso que a gente se fode, num todo, porque nós nos vemos separados, a gente só se une quando tem algum interesse, né? Quando tem algum interesse, a gente se une. E a mesma coisa aconteceu com o blog do nosso considerado Alexandre Nagado, que eu conheço o Nagado, não concordo com a postura dele de subserviência, ele gosta mesmo de bajular os caras, ele é todo assim, chaptura e tal, mas eu respeito profundamente dele falar o que ele quiser. Né? Mas o que já fizeram? Já pegaram o blogzinho dele, já cataram um negóciozinho, denunciaram pro Blogspot, já apagaram o blog do Nagado. Por quê? De novo, aí eu não gosto do Nagado. Não gosto, como eu não respeito ele, quer que ele se foda, eu vou denunciar, porque eu não sou homem, eu sou menos que um verme, eu sou um verminho, eu sou um cuzão, porque eu sei que na vida real eu me mijo. Puta, ter medo do Nagado é dose, o Nagado é baixinho assim, né, parece um refrigerador frigideira, aqueles de frigobar, ele é pequenininho, tá nervoso, baixinho nervoso, ele vem pra cima de você, dá uma testada no teu joelho, meu, ele é perigoso, dói o joelho, é perigoso, ele já brigou comigo, já quis entrar na porrada, tal, na casa, é negócio, ele é furioso, ele machuca o joelho dos outros, tem que andar com uma caneleira, porque, olha que ele morde o teu calcanhar ali, vai ser uma coisa, mas ele tem o direito de falar as bobagens que ele quiser, beleza, deixa ele falar o que ele quiser, desde que ele não venha, né, pra partir pra ignorância, despirocar, mesmo que ele chame de filho da puta, né, tá certo, é a opinião dele. E aí, eu gosto muito de comparar a nossa situação com os Estados Unidos, né, que a legislação estadunidense, meu, lá você xinga a mãe do presidente e tá tudo certo, né, aqui tem esse negócio de, né, de calúnia, difamação, mas porra, você vai ser caluniado, não sei o que, entra com processo, aí limpa isso, limpa aí, na própria legislação tem lá um negócio que você pede desculpa, né? Você faz uma retratação, tá cancelado. Então pra que tem isso? Você faz uma retratação, tá extinto o processo. Então pra que tem? Só pra encher o saco do Ministério Público, né? Que tem tanta coisa importante pra fazer? Não! Tem que ficar atendendo a choradeira do macumbeiro que não gosta do Zé Roberto, que o Zé Roberto falou isso, que o Zé Roberto falou aquilo, que bererê, bererê, bererê, bererê. E qual é a punição? Não, pede aqui uma retratação, tá extinto o processo. E aí? E aí fica por aí, meu, e aí? Encheu o saco, gastou o seu dinheiro do contribuinte, uma pequena fortuna, gastou o tempo do juiz, do escrevente, do cartório, do oficial de justiça, de todo mundo, pra quê? Pra nada! Pra nada, nada, nada, nada. No máximo. se mudar uma cesta básica ali para um negocinho, mas aí que você vai estar fazendo caridade, né? Então, o que o Estado gastou para mover tudo isso, para resultar só numa cesta básica, e aí? Eu acho isso muito louco, né? A nossa legislação, ela tá toda capenga, mas não, a turminha se junta por um interesse próprio. Aí depois reclama que o país vai uma merda, né? Eu acho legal isso. Ele reclama que o país tá uma merda, que tá não sei o quê, que as empresas roubam. Mas é a legislação, nego. A empresa pronta, deita e rola, faz, acontece, nego vai em cana, não dá nada, bererebe, mas é a legislação. O juiz, o promotor, o Estado, ele segue a lei. Tá certo, de vez em quando tem uns pulaquinhos, pulalinhos, pula-colar, né? Um passa-moleque. Mas e aí? Ao invés de você fazer uma coisa mais voltada para a própria sociedade, que é trazer benefícios a todos, não, nada, é cada um por si tirando o seu. Gostou do barulhinho? Não consigo reproduzir, não vou reproduzir não. É cada um por si e funhanha tudo, né? Mas o que, que você vai fazer? Aí tiraram o Nagadão do ar, o que eu lamento muito, porque o Nagado, apesar dos defeitos dele, ele tem o sacrossanto direito de manter a boca aberta e dizer o que bem entender. Discordo da postura dele, não vou com a cara dele, acho ele um chato, mas ele tem o direito de falar. Aí o que acontece? Essa molecadinha estúpida já vem de uma geração de intolerância, de sacanagem, de bereré, bereré, bereré, e faz. Aí o que acontece? Um blog de tantos anos como o dele vai pro saco, e aí? Como é que fica? Todo o texto dele vai pra piroca. Graças ao bendito Alá! Alá! Meu blog saiu do ar, mas eu tenho um monte de mano aí que faz backup. Eu também tenho meu backup. Mas eles têm backup de podcast, tem backup de não sei o quê. Porque tem lugares por aí, né, que guardam, né? Tem o Web Archive, não sei pronunciar isso. O arquivo da web, tem o próprio Google Cache, tem umas coisas. Tem um monte de site por aí que guardam dessas tranqueiras, né? Os caras ficam guardando esses sites. Tá lá! É que acontece, o camarada vem, não gosta, apaga o blog, mas tá lá. Por que, que adiantou? Por que, que você viu nada? Não, porque o cara, é que nem eu me sinto até mais revigorado pra vir pra cima com cada vez mais, com mais força, com mais determinação. Não sei se eu for muito mais. Minha vida acabou. This is the end. My only friend. Yeah. Se eu fosse um derrotista, eu tava ferrado. Não, a nega velha aqui é dinâmica. Meu super-herói favorito é o Super Dínamo, eu sou um Dínamo. Tô sempre na produção, sempre correndo atrás. Mas a Nagada fica deprimido, fica triste. Ah, eu sou incompreendido. Abaixa aqui o cabelo assim sobre os olhos. Fica aquela coisa emo. This is the end. Tudo bem, tem que deixar o moleque falar, meu. Deixa o moleque falar. Mas o pessoal tem que estar aberto a essa posição, né? Você não gosta do cara, meu, respeita. Respeita, pelo menos, você não pode respeitar o cara, achar que ele é bobo, que ele é feio, que não toma banho, que ele faz cocô na rua, não interessa. O problema não, você pode até xingar o camarada, não tá certo, já xinga. Mas respeita o direito dele de falar o que quiser. Mas a internet tá foda, a internet brasileira tá cheia desses molequinhos intolerantes, esses proto-nazistas, né? Porque essa daí é a base do nazismo, né? A intolerância. E a discordância, você pode até não gostar das coisas, né? Que ele diz. Mas tem que respeitar o direito do camarada de dizer o que quer. E se você não gosta do que ele vê, você vem e conversa com ele. Conversa com ele. Como é o caso do meu processo? Logo o camarada fica... Eu vou processar ele. Quando foi a última vez em que chegaram para conversar comigo? Não tem. Não rola. Porque não é o interesse conversar e dialogar. Não, você acha. Que nem um monte de gente que processa um outro, não quer conversar. Não, chega assim, mas qual é o problema? Olha, vamos conversar, somos adultos, vamos entrar... Pô, não fala isso, não faça isso, pra que fazer isso? Vamos, né? Vamos entrar num acordo... Não! É sempre o ego do camarada, a pose. Eu vou processar todo mundo. Que nem lá aconteceu com o blog da Sandra Monte, né? O papodebodega.blogspot.com, porque eu até memorizei, né? Eu também não vou com a cara da Sandra Monte, acho ela muito entreguista, né? Muito arroz de festa, tá? Sempre atrás do Forrastier, achando tudo lindo, maravilhoso. Mas de uns tempos pra cá, ela começou a ficar esperta, né? começou a tomar uma traulitada, vendo que não era bem isso, que o mercado não é bem isso, que tem muita sacanagem, ela está sabendo dos negócios, mas ela é deslumbrada, ela se deslumbra. Oh, oh. Aí ela arrumou, o que acontece? Chegou pro Guilherme Briggs, né? O famoso dador do Fricazoide, né? Grande Guilherme Briggs, né? Ô, Guilhermão. Ela foi lá e criticou ele, pronto. Ele já veio pra cima dela e já ameaçou de processo, que você não sei o quê, que você não sei o quê lá, que você não sei o quê. É interessante como, como a legislação ela se transforma numa lança e não num escudo, né? Na minha concepção, a legislação devia ser um escudo do cidadão, para resguardar os direitos, não para servir de achincalhar, né, achovalhar o camarada, porque vai encher o saco. E não é só do camarada, né? Vai encher o saco lá da estrutura do Estado. O Estado já sabe, tá todo funhanhado, né? Tá todo capenga. E vai botar mais um processo lá, né? Vai entupir, né? Vai encher o saco do juiz, que já tá com o saco na lua, com dramas muito mais importantes do que ficar atendendo faniquito de dublador contra blogzinho. E aí? Você vê como devia mudar essa legislação? Mas não, ninguém se interessa, né? Porque acho que tudo é impossível. Aí o Guilhermão foi lá, peitou, agora vai processar! Meu, o que é isso? Pensa bem, o Guilherme Briggs, ele fez umas dublagens muito bacanas do Fricazoide, gosto do Fricazoide, eu acho bacana. Aquele Daggett lá do Castor Inspirado, tá muito bacaninha. Mas só que o problema do Guilherme Briggs é que sobe a cabeça, né? Sobe. O camarada não tem aquela noção de humildade. Ou quando tem a noção de humildade, ele é por interesse, né? É humildade para manter a imagem. Ator é assim mesmo, tal, é essa tragédia. Mas o cara perde o bom senso, quer brilhar cada vez mais. Eu até vi fui no boteco aqui perto de casa, na padaria. Eu fui com a patroa comer uma pizzazinha, gostoso, assim, um lombinho, pizza é muito bom. Tô louco com a patroa e também passando televisão. Tá lá Ioná Magalhães, né? Falando na novela e tal, foi de tarde. Eu olhei e falei, meu Deus, essa mulher ainda tá viva. Eu olhei e falei, nossa, não para. Isso não é nem por trabalho, o dinheiro que essa mulher tem é um absurdo. O dinheiro que a Hebe Camargo tem é uma loucura, mas não tira a cara da televisão, da mídia, né? Quando eu fiz o curso de dublagem, é quase a mesma coisa, né? De locução lá na Rádio Oficina, o nosso diretor lá, fugiu o nome dele agora. Ele falou que ele conheceu a Xuxa, conheceu essa a Angélica. Ele falou pra nós, que lá na sala de aula, que essas mulheres elas têm uma necessidade crônica de aparecer. Elas são viciadas. Se não aparecer uma vez na mídia por semana, elas ficam doidas. Porque aí já entra num negócio que eu queria te falar que é interessante. É o vício da mente. A nossa mente é viciada. Eu vou contar pra você agora um negócio. Eu tive meus insights aqui, né? Eu sou que nem um certo macumbeiro aí que não faz nada o dia inteiro. Um grandão aí, né? Fica lá, fica meditando. Tal. Eu tô nessa fase agora, não tem trampo, né? Estamos tranquilo. Agora, finalzinho do mês é que vai estourar tudo, né? Seja o que Deus quiser, vai ter trampo pra cacete, tô lascado. Eu fico meditando, fico dando um tempo, não vejo televisão, só vejo algumas coisinhas assim, vejo alguns filmes. Aí eu fiquei olhando aqui pra um cartaz aqui de um livro que o nosso mano Marcos emprestou, que é tem aqui um Buda sentado assim, segurando um coco na mão. Eu falei, que caralho, né? Budismo é um troço muito louco, né? É uma piração da porra. A mente humana é isso que tá segurando, é um coco, né? Eu acho, né? Eu não sou budista, não sou essa pessoa, sou ateu. Sou ateu, mas acredito num mistério. Tem um mistério aí. Não vou negar, tem um mistério. A mente humana é um coco, né? É um coco porque você projetou essa idealização do coco, né? Você construiu, a sua mente ela foi sendo construída. Ela é um coco misturado com cebola, né? São camadas, né? Essas camadas que vai colocando, Shrek, né? Você lembrou do Shrek agora, né? Que o Boo fala, você é uma cebola, tem várias camadas. Não, mas a mente do ser humano é essa, né? Ela é composta de camadas. Essas camadas são construídas pelos terceiros. Primeiro vem papai, mamãe, que chega pra você, olha, seu nome é Laura, que hoje eu levei a Laura Miu, que é minha filha do meio, né, pra... Ah, não, minha filha mais não, a filha do meio tá dormindo. Levei ela pra escolinha, né, hoje começou a aula dela, toda triste, que é, né, ela queria ir pra escola, mas tá... Mas eu cheguei pra ela, o seu nome é Laura Miu, que Saito Pereira, né. Isso é um rótulo, né, você tá dando pra pessoa um rótulo. Isso é ela? O teu nome é você? Não. Isso é um rótulo para identificar perante a sociedade, né? Só que você não é isso, você é muito mais do que isso. Aí você vai colocando rótulos sobre rótulos e coisas sobre coisas. E chega um momento que você não sabe mais qual que é a tua essência, né? Qual que é, que é você, que deixa de ser. E a função da religião é essa, ela desconstrói esse pouco do teu rótulo que você tem, né? Desconstrói a Laura Miúque para colocar, digamos, né, a mãe Saramalemba de Tuncanca. ou então o pai Bojoró da Serra, que incorpora o caboclo Guaraná Tubaína. Você vê que... Aí eu vou peidar, ai, peidei. Aí você vê tudo isso, você vai construindo realidades fictícias na sua mente. É a mesma coisa que a CQB, né? Que o maluco do Lapada falando que o Alan Moore é pior, que o Edmir Ribeiro é melhor que o Alan Moore. É um demente, né? Uma demência descabida. Porque quando você lê o Alan Moore, tem prêmio, tem 3-4 prêmios do prêmios Will Eisner, né? O homem é uma sumidade. Aí você compara com o Edmir Ribeiro, que desenha a mulher desconjuntada e teta murcha. Porra, mano! Mas na cabeça do cara, o que acontece? Ele construiu isso. E isso é um segredinho. É um herói. Ai, o herói. É um segredo, né? Isso é um segredinho. Como é que você constrói e desconstrói a sua mente? Os caras fazem isso pelo lero-lero. Você faz isso pela barriga, né? Você está sendo empurrado. Está sendo empurrado assim. Aí quando você vê, você deixa de ser você, né? Você vira uma outra coisa. Como eu comentei lá para um grande amigo meu, né, que as pessoas, elas começam de um jeito e viram outras, né? Elas vão se transformando à medida que... Eu vi muito pelos meus amigos de infância, né, com essa turminha que eu conheci. O camaradinho, ele tinha um jeito, ele estava indo num bom caminho, de repente entra um parangolé e planta aquela ideia. E planta aquilo não sei o quê. Mas você vê muito pela televisão. A televisão, ela vive enfiando medos na sua cabeça. Você não viu ontem o caso lá daquele camarada, daquela mina que tava grávida, brasileira, tava falando no telefone, celular, aí vê os neonazistas, catar ela na Suíça, senta ela de porrada, perde o filho, e arranha a mulher, você vê que a mídia já direciona a informação, tem lá um editor que ele já pinça, ele pega um bagulhinho lá pra deixar você louco, né? Eu vou soltar isso aqui pra deixar, tem um doido ali, né? Tem um filho da puta, que ele vai pinçar alguma coisa pra deixar você doido, né? Pra deixar você num estado emocional que você vai virando outro cara. Você sabe que essas tragédias sempre acontecem na humanidade pelo mundo inteiro, mas quando um grande canal de TV, uma grande emissora de TV solta isso, numa sociedade como a nossa, em que a crítica não existe, em que você não tem liberdade de expressão, uma liberdade de expressão de verdade, não tem essa de ficar segurando coisinha, tendo dedinho, você quer ter dedinho, entendeu? Ou você arreganha, ou você não, mas você tem aquela coisa, cordialidade, mas no fundo você está queimando, você está deixando o indivíduo completamente maluco. Aí você planta essa informação num todo um contexto de violência, de fúria, de indignação. Quem que ganha com isso? A mídia ganha atenção, ganha audiência, ganha não sei o que, todos esses de Diogo Mainardi, Reinaldo Azevedo, toda essa rapaziada sempre do contra, direita, esquerda. Meu YouTube, isso é velho, porque nós não temos uma posição nossa, individualista. Tem que ser individualista nessas horas. Se você seguir a boiada, você se ferra. Eu vou fazer uma pequena analogia antes de passar para o próximo assunto, que já está batendo o horário. Tem um camarada, meu amigo meu, virou para mim: Zé, imagina assim ovelhinhas, né? Um rebanho de ovelhas, o pastor e ali o cachorro. O que que você é desse grupo? Imagina que você é um deles, né? Aí ele me falou, várias pessoas me disseram: ah, eu sou ovelha. Por quê? Eu sou ovelha, porque ele é manso, ele é pacífico, ele quer ser mandado. O outro quer ser, eu quero ser o pastor, que eu vou mandar nas ovelhas. Esse daí já é um maluco, né? Que já quer coordenar todo mundo, quer mandar todo mundo. Né? Teve uma pessoa que falou para ele que, eu quero ser o poste, pra ficar fincada no chão, ficar ali parada para sempre. Aí ele já falou: não, eu quero ser o cachorro. Mas por quê? Porque o cachorro tá ali por conveniência. Né? O cachorro tá ali, quando morrer, o pastor, o chefe, as ovelhas, ele vai embora, ele vai para outro lugar, né? Mas ainda assim, você está inserido num contexto de aprisionamento, né? Ou seja, o que que você pode ser? Você, usando essa pequena brincadeira, você já saca qual é que é. E a grande dificuldade da rapaziada em geral é compreender que nós vivemos uma situação em que todo mundo desempenha um papel pré-programado. Estou limpando meu celular. Nós desempenhamos um papel pré-programado em que você tem que ser alguma coisa. E se você não for nada, se você não for coisa alguma, vem outro e faz você ser alguma coisa. Quando você, a tua busca, a tua construção pessoal deveria partir primeiro de você, de si mesmo. Você vai buscando suas coisinhas. E isso não tem como dizer, né? Como fazer, como é que faz, né? Hoje, por exemplo, eu estava levantando assim, eu fico parado, faço minha meditação, né? Aí, de repente, eu pensei assim, a chave. Qual é a chave? O segredo está na chave. Aí você pega a chave, eu não tenho minha chave, ela está lá longe, eu não vou esticar o braço, não vou perder muito tempo. Uma chave, o que, que é isso? A chave. Isso é um símbolo, né? Isso é um símbolo meu, do Zé Roberto Peneira. Pederneira. Esse é meu símbolo, é minha chave. Eu quero destravar o conhecimento. Você tem que buscar um símbolo pessoal seu, né? Uma coisa sua, não é avatar. Porque essas bobagens de avatares, de espíritos, de entidades, tudo isso não é seu. Tudo isso aí foi sendo plantado na sua cabeça ao longo de muitos anos. Você tem que desaprender, tem que tirar tudo isso fora, limpar isso, a sua mente, tirar toda essa tranqueira. Foi o que eu fiz lá quando eu saí da macumba, eu joguei tudo fora, zerei tudo. Aí eu tive o quê? Um mistério. E o mistério que acontece? É aquele lance do copo que eu te contei, né? Tava uma sessão espírita na casa do meu pai, aconteceu, eu movi um copo, fiz uma telecinese ali na minha frente. Isso foi um sururu de caroço. O mistério é esse, eu tenho a presença do mistério ali, eu não posso negar isso. Você vai falar que eu sou louco, Não, eu tive contato com o mistério. Como é que eu vou explicar isso? Os paranormais falam de não sei o quê, os parapsicólogos falam de não sei o quê, tudo isso é bobagem. Tem que ver o que eu quero. Se você for no supermercado da vida, nessa internet louca, se pegar informação nessa aqui, não, vou pegar o que me interessa e separar o que também não. Porque tudo que vai te interessar é falso. É tua conveniência. Porra, se eu não tenho um referencial externo, vou buscar um referencial interno. Você para e pensa por si mesmo. Isso é um trabalho dificílimo para fazer, viu? Dificílimo, porque nós não temos esta capacidade do pensamento independente. É difícil, porque você está enfiado dentro de um contexto social muito louco, que já vem de gerações e gerações. Quando você rompe com isso, começa a ver a revolução em você. Então, para mim, foi o lance da chavinha, né? A chave. O que isso? Eu vou destravar os segredos para mim. Se eu chegar para você e contar o que aconteceu comigo, que eu fiz isso, isso não vai te dizer respeito nenhum, porque o teu caminho é outro, o meu é um. O meu é esse, eu tô indo por aqui, tô fazendo as coisas certas. Não, você está sendo processado, você não sei o quê. Aí você não gosta de fulano. Aí você não... Meu, este é o meu caminho. O seu caminho faz você. E te digo uma coisa, não existe religião, nem filosofia que vai te acrescentar alguma coisa se você não fizer as coisas de você. Começar a concluir as coisas de você para você. Muito bem, chega desse papo furado. Vamos passar agora para o próximo bloco. Agora há pouco falaram aqui para nós, né, no nosso blog lá no sapo. Blogueiros viram saco de pancada e reclamam de valentão da internet. Falsa sensação de anonimato, gera xingamento até ameaça. Muita área passada, inclusive, alguém pode entrar na justiça. O que acontece? Ela conta um caso de uma mulher aqui que foi assediada por um camarada que encheu o saco dela, né, a dona Rosana Herman. Aí ficou enchendo o saco, que o cara veio pra cima, quando fui ver, ela revirou, céus e terra, foi até ver o cara era um fudido, né, um fudidão que não tinha onde caidor, desempregado, pô, queria ser que nem você. A internet, ela tem essa possibilidade de você extravasar certas coisas, né, de você soltar a sua voz, porque nós passamos por muito tempo de repressão, não aquela repressão dos militares, mas uma repressão social mesmo, que os meios de comunicação te cerceavam, né? No máximo tinha aquele seu... O ser humano carece de liberdade de expressão, né? E se a gente não solta isso, nós piramos. Porque a linguagem é a nossa forma de união. Vai passando as coisinhas mentais por meio da linguagem, vai rolando... Meu, isso tem que soltar mesmo. Quando você vai ver todos esses cyberbullies... É cyberbullies. Eles são tudo um bando de frustrado. Mas no meio desses frustrados tem um ranço de ideologia que é interessante. Mas se o moleque não tem formação, ele tem um conhecimento. O conhecimento sem a formação e sem a informação é uma merda, porque ele vai lá hackear o site dos outros, vai fazer não sei o que, mas ele não vê o trabalho do todo, né? Ele vê aquele pontinho microscópico que não interessa, aquela sacanagem, e vai lá e faz uma sacanagem. Vai lá falar com a putaria. Por quê? Falta esse bom senso. Nosso país não prioriza o bom senso. E vai adiantar o quê? Vai derrubar e, porra, não resolve. Quando o camarada parte pra luta armada, vai pra porrada, mas não rola porrada, não tem nada. Ô, Fábio, outra coisa, do ódio, não é só... Meu, não tenho ódio, não, meu amigo. Que é isso? Não tem ódio, não. Porque o ódio... Lembre-se daquela... Uma gordinha que fazia lá o... Sai de baixo, né? Ribeiro, uma gordinha, tava fazendo, ela tinha câncer. E eu li uns textos aí, eu achei que é muito verdade, né? Porque o câncer, ele começa do ódio, da cabeça da gente, né? Se você tem muito ódio de alguma coisa, chega uma hora que, pim, estoura no físico. O camarada que tem... São minhas convicções pessoais, eu posso estar redondamente enganado, porque eu não sou psicossomatista, não conheço nada disso. É uma opinião pessoal. Então eu acho que quando o camarada ele é muito amargo, a diabetes dele desembesta, né? Ele se pune. Quando ele tem dificuldade de ver as coisas na vida, ele vai ficando cego, por exemplo. Ele vai perdendo a visão. Claro, isso é uma suposição, não estou dizendo que é verdade. Eu tinha um problema de estômago, de gastrite, né, de úlcera. Eu tomei meus remedinhos, né? Mas isso daí ajudou muito mais quando eu comecei a fazer blog, podcast e fui soltando pra fora. Porque aquela energia fica acumulada dentro de você. Você tem que soltar essa merda, cara. Tem que soltar essa merda, mas focalizando num ponto. E acontecer do que acontece, que tiver que acontecer, acontece. Nós somos muito covardes, cara. Então, ô, Fábio, eu não tenho ódio, não. Ah, momentos que você se conta de gabinete. Claro que sim! Claro que eu me contrario. Porra, meu, o que você tá. Só os idiotas são coerentes, meu amigo. As pessoas comuns são completamente incoerentes. O que acontece? A metade está lançando quando explorar essa falha. Deixa explorar a falha. Pecado pequeno, você teve culhão para assumir sua própria coerência. Mas é um bom trabalho. Discurso. Inimigo, puta. Tem um monte de boneco de voodoo por aí na minha editora. Olha daí, cara. Isso daí é o medo que vocês têm de tudo. Porra, é imprensa, vocês têm medo de tudo. Morrer é parte da vida, esse é o grande medo. Você diz, ai, ai, ai, eu vou morrer. Meu, morre. Tá chegando a hora que você tem que fazer é criar um estado mental pra você ficar legal. Na vida inteira eu tô pirocando, tô chutando, tudo esse negócio. Mas eu tô legal pra mim. Pra minhas filhas, pra minha patroa, pro meu filho, eu tô legal. Tô numa nice. Eu não tô como eu queria. Nunca tô como eu quero. Mas eu tô bem melhor que vocês, por exemplo, que tem medo de tudo. Que assinam com pseudônimos, mas eu vou ter que ir pra escuridão mesmo, pro anonimato, porque eu quero lançar meus negocinhos, quero lançar meus livros, e vagabundo fica torpedeando. Quem lê o meu livrinho, vê que é bom. Você que recebeu meu livro aí, Mundo Sem Sol, já falei, você quer comprar? Vintinho, jrp964@gmail.com, manda um e-mail que eu te mando um livrinho, vintinho, opa, correio grátis, na boa. Você lê, é um livro legal. Tem a rapaziada que tá lendo lá o meu textinho lá no Nian, vou falar de fanfic já. A turma tá com, meu, que texto bacana. Então como é que eu vou, né, sacrificar um trabalho bacana desse em prol da mesquinharia e da pequeneza alheia? Eu não posso, porque isso é mais importante pra mim do que ficar falando na internet, ficar passando, botando minha cara até. Essa fase já passou. Mais importante pra mim agora, de novo, meu caminho. Mais importante pra mim agora é ir atrás dessas coisas, olha o trava-língua. Viabilizar essas coisas para que elas possam se, né, acontecer legal. Se tiver que falar, fala. Se tiver que falar, fala. Não sou um Tim Maia que chama a imprensa, senta o pau. Mas ele tinha muitos amigos, eu não tenho amigo, velho. Não tenho amigo nenhum. Tenho dois, três mano, gente boa. Mas não tenho amigos poderosos, né? Daqueles caras que chegam, não, você é bom, vou te dar um dinheiro. Não, isso não tem biso. Então eu tenho que viabilizar meus negocinhos dentro do possível. Então você tem que. Eu espero que você entenda essa minha posição, porque eu também não vou fechar podcast, tarará, barará, mas, meu, vai atrás dos seus negocinhos, vai fazer suas coisas também, não fica atrás de mim também, não. Barará, vamos ver outra coisinha aqui, cadê? Barará, barará, barará, barará, barará, barará. Eu acho interessante como as pessoas elas criam esses mundos dentro de mundos, né? Por isso que eu falo lá no meu nome, né? As pessoas criam mundos em que ele tá certo, ele tá certo, e você acha, mas eu também não tô certo, eu posso estar errado. E eu tô sempre em constante renovação. É importante, é isso, você tem que deixar as coisas fluindo. A turminha não flui nada, ela fecha ali, crava as quatro patas no lugar e um abraço, não tem mais nada. Como é que você vai evoluir desse jeito, velho? Como é que você vai se tornar mais permeável? É que nem um ditado oriental que eu conheço, né? Quando tem a tempestade, o primeiro que vai pro brejo é aquela árvore fincada, palmeira, vai pro brejo. Quem sobrevive? O bambu. O bambu, porque ele se verga, ele se adapta, né? Ele Tem aquele momento, não que eu tô coberto de razão nem nada, né? Já viu, né? Mas agora vamos falar do que interessa da rapaziada, fanfic. Como você sabe, estou frequentando um site chamado fanfiction.niar.com.br, fanfiction.niah.com.br. Eu tô frequentando lá, porque diferente de uns e outros, eu gosto de levar meu trabalho para essa molecada. Quero ver a opinião deles, quero ver o que eles acham, quero ver. Aí eu fendo as histórias dessa turinha, né? Não vi o que acontece. Tem hora que eu sou contra, tem hora que eu sou a favor do fanfic. Eu acho que o fanfic é interessante. Ele vai rompendo o copyright, né? Ele vai forçando a barra do copyright. Mas ao mesmo tempo tem o outro lado ruim, porque a molecada se bitola nesta merda. Eles se bitolam nisso e não saem disso, porque aí vira o quê? Um refúgio psicológico, né? Um refúgio psicológico. E eu analisando o texto da rapaziada, eu vi cada coisa horrível. Porra, eu também não vou negar pra você. Quando eu era molequinha, eu tinha meus 10, 12 anos, eu fiz o meu textinho da Princesa e o Cavaleiro. Eu tinha a máquina de escrever do meu pai, uma Royal, que não tinha centro, era uma maravilha. Eu escrevi sobre o Kimba. Eu fui um dos primeiros fanfiqueiros do mundo. Fui eu, viu? Epa, é nóis. Eu escrevi a bagada, mas porra, era coisa de moleque. Não tinha. Eu peguei mais o gosto pela escrita, né? Pelo ato de você escrever e criar. Aí eu vi essa. O pessoal que escreve, a mais popular desse site Niar, né? É a Leona, né? Que faz contos de garotos. Contos de garotos. Ela tem aqui. Porra, deve ter mais texto do que eu jamais escrevi na minha vida, só falando de pornografia pra moleque. Conto homoerótico. Meu, eu não sou contra ninguém, escreve o que quiser, beleza. O que me intriga é você ficar 10, 15 anos escrevendo a mesma coisa. É a mesma coisa o quê? Desculpa de putaria, né? E botando essa putaria num site que só tem moleque, né? Eu não sei que fascínio a mulherada tem pelo homossexual, né? Acho que elas são meio matusquelas, né? Porque isso é antinatural, né? Não faz sentido. E essa Leona, eu li alguns textos dela. Nossa, tecnicamente são horrorosos, né? Muito mal feitos, muito mal escritos e tal. Mas o que me intriga, ela fez 98, são quase 100 histórias de fanfiction, só de Beyblade, Inuyasha, Naruto, e só de moleque se lambendo. Eu tive que ler ali. Não, se a gente tem que falar mal, tem que ler, né? Tem que falar bem, também tem que ler. Não tem jeito, fui ler. Meu, é tudo desculpa pro moleque um chupar o outro, né? Um vir tomar o outro. E é o mesmo tema repetido várias e várias vezes. E aquelas descrições de membros que entram em bocas e que lambiscam e que chupam. E que. É tudo. Eu percebi, é tudo um conto só, né? Ela tá andando em círculos faz tempo e a molecada que não tem noção, que não tem formação, que não tem nada, eles acham que tá certo. Porque eles não sabem ler, né? A formação dessa turminha não sabe ler. E quando encontra um negócio desse, acha que tá falando de uma putaria que eu gosto. Fala uma putaria que eu gosto, vou ver. As menininhas vão lendo isso aqui, mas aí que está. Eu já discordo, porque fica expondo esse negócio pra molecada. Eu já fico assim, né? Porra, tem um monte de menor de idade lendo esta merda. Já fico com a pulga atrás da orelha. Mas ao mesmo tempo você vai vendo, tecnicamente, não é bem escrito, é feio, é ruim. Aí a Oi Lemon, que é Lemon? Lemon swimming on the sunlight. Ela é da do YouTube, não? E a Oi Lemon, aí fica criando essa sub infracultura do cacete, né? Eu gosto de ler a Oi Lemon, não tenho linguagem de internet, três linhas, muitos autores querem que é fanfic. Sabe o que é isso? São os microfeudos, né? A turminha se fecha em feudos e fica ali na sua punhetinha mental, que eu não sou contra! Eu sou contra aquele texto mal escrito de temática repetitiva. E eu fico perguntando até quando vai ficar nisso, até onde der. Põe aí! Não rola nada, velho. E ao mesmo tempo fica plagiando os personagens dos outros. Porra, cria os seus, né? Se é pra fazer pornografia, faça pornografia sua. Né? Escreve os negócios teus, não essa moça aqui, essa Leona, né? Contos de gato. É horroroso. E tudo aí, conteúdo homoerótico. Que troço chato. Que troço careta. Aí vem o nome dos carros, fulaninhos. Ai, que pererê. Contos de gato. Meu, que uma mulher escrevendo sobre isso não sai disso, né? Que graça tem? É, eu não sei, o Bauzento falou uma vez que não, essa era, tinha um bloco com um monte de moleque de pau duro. Eu tô achando que, não sei, não vou entrar muito nesse assunto, porque, porra, sobre a altura, vamos ver aqui rapidamente. De 88 é Aquário, a frase favorita, ela cita Paulo Coelho, olha, quando se ama não é preciso entender o que se passa lá fora, porque tudo passa a acontecer dentro de nós. Você sentiu o meu silêncio? Caralho, você sentiu meu cílio, né? Ah, Leona é um nome que eu adoro, eu acho muito bonito. O que, que é isso? Eu acho que é uma pessoa bitolada. Ah, não sei, acha essa porra aqui do caralho. Mas agora vamos finalizar nosso podcast com uma informação que interessa aos rapazes: como conquistar japinhas. Puta, eu vejo, deixa eu fechar essas portas, essa janela. Isso aqui me dá uma gastura do caralho. Puta que pariu. Vamos falar de como conquistar japinhas. Você quer conquistar japinhas? Comece tomando banho, meu amigo. Tome um banho, esteja limpinho, esteja organizado, seja simpático, articule-se, moleque imbecil, leia mais, leia jornal, mas não para deixar a tranqueira entrar na tua mente, porque você tá só informado do que tá rolando e tal. Para de ler essa merda deste mangá, mas a não ser você ler mangá só para utilizar, para chegar junto, para se aproximar, depois você descarta e foda-se. A japinha é o seguinte, ela tem os seus lugarzinhos onde ela frequenta, né? As associações, aqueles lugares meio estranhos. Mas com o Orkut ficou mais fácil, né? Com o Orkut ficou mais fácil. Você tem que fazer que nem a japaiada que eu conheço. O japonês é muito esperto. Ele sonda a mulher primeiro, né? Ele pega lá a ficha corrida da Ditakuja. Ele vai ver do signo até estudo do nome. É um negócio de prospectar. Ele prospecta. Ele conhece, ele vai buscar a mulher, onde é que ela é, o que é que ela fala, mas principalmente ele vai ver o que a japinha tem em termos de cabeça. O Orkut ficou uma moleza, ela gosta de Naruto, pronto, você já tem um assunto para você chegar junto. Porque o Naruto funciona para você, né, se aproximar, trocar uma ideia. E qual é o lance? O lance é você seduzir. Há uma má aplicação da palavra sedução no Brasil. A gente pensa que seduzir é só para comer, para fazer sexo. Não, Tolinho, não é para fazer sexo. Isso é mais pra frente se rolar. Se seduzir é você tirar a mulher daquele estado de convicção dela, né? Daquele eixo que ela tá lá num prumo, né? Ela tá aprumada naquele. Você tem que puxar ela pro teu lado, assim, devagarinho, vai chavecando quem vai. Aí o que acontece? Você tem que sentir. Primeiro você tem que ter informação sobre a mulher. Quem é ela? Segundo, você tem que ter. Onde que ela estuda, o que que ela trabalha, o que que ela faz. Se ela trabalha, beleza, ela é mais autônoma. Se ela não trabalha, mora com os pais, ela é meio carentona. Aí já viu que mais importante conhecer os pais da japinha. Você tem que conhecer os pais dela. O que que os velhos fazem? Quando eu morei uma japonesinha, inclusive morava perto de casa aqui, que teve todo um rolo em que a mãe foi morar com os avós lá no Jabaquara, que a avó tava morrendo, a mãe da mulher tava morrendo, ficou lá, e a minha ficou num crê aqui, fica aquele clima horrível, aquela bola, todo mundo pra baixo, sofrimento. E essa menininha vinha pro Orkut, vinha pro Messenger, ficava trocando ideia. Ela me conhecia, da Animax. É importante você também se divulgar, né? Mostrar você, mostrar sua cara. Não mostrar muita intimidade, né? Você mostra seu rosto, quem é você, do que você gosta. E essas redes de informação, de amizade funcionam pra isso. Eu colei nela, vamos trocando ideia. Ela veio falar pra mim, bebê, ela começou a se abrir. Fomos pro Messenger. Entrou no Messenger, é batata. É certeza de que ela vai abrir alguma coisa. Só que tem que ficar cutucando, né? Porque a japinha, como a maioria das mulheres, tem que ficar cutucando, que ela quer se sentir, porque a japa é muito assediada, né? Tem gavião pra tudo quanto é lado, os caras chegam junto, os caras bem mais preparados do que você. Aí você tem que uma boa conversa, se mostrar um ombro amigo e sentir qual é que é, se ela tiver interessada em outro cara, tal, se desmerece ele de leve, aí vai se aproximando, você vai tentando obter o maior número de informações possíveis e seja um ombro amigo. No caso dessa situação, que a japinha estava totalmente escangalhada, com a avó morrendo, aí a avó morreu, ela ficou escangalhada, que minha avó morreu, aí deu uma semana, morreu o avô, pronto, né? Você tem o quê? Uma oportunidade de você chegar junto. Não é mau caratismo, não, viu? Não estou sendo mau caráter e aproveitando uma deficiência da menina. Não, a gente chega junto para fazer o bem, para conversar, para trocar uma ideia, para ser amigo mesmo. Claro que o objetivo lá longe é uma bimbadinha, mas o objetivo mais principal nessa situação é você tratar bem a moça. Trata a moça bem. nesse caso, a toda fragilizada, tá de bem. Mas se ela já tem uma bronca, mudando de assunto, já mudando de uma família mais desestruturada, aí você vai ser um bom amigo, você vai ser um camarada, vai fazer ela respeitar os pais, ela vai xingar a mãe, vai falar que a mãe é uma vaca, que o pai é um viado, que a vida é uma merda. Você fala que não, você equilibra, não, que aí são seus pais, ele tem seus defeitos. Ah, minha mãe, meu Deus, você, eu já ouvi cada absurdo de menininha de Japinha falando mal dos pais, você não acredita. É cada coisa horrível, mas você sabe que é meio que mentira. Ela denigre os pais para poder se sentir mais isso, mas aqui não interessa. Você vai com bondade, com gentileza. Explica, não, vai lá, respeita os velhos, não faça isso, que pereré, trata bem. Aí você seja, você tem que ser íntegro. Seja íntegro, seja tal, assim, esperto. Aí você sente se ela vai muito pra balada, se ela vai muito pros esquemas, se ela vai só pra escola, aí você vai percebendo, o importante é você entrar na vida da moça com dignidade. Não é pra você ser chavequeiro pra comer, seja com dignidade, né? Você não pode entrar com os dois pés no peito, aí devagarinho ela vai se convencendo que você é um cara legal, que você é um cara bacana, mas o principal é você ter essas informações sobre ela, isso é fundamental, entendeu? E com muita paciência, com muita calma, com muita serenidade e tranquilidade, você chega junto numa boa, que de repente, em dado momento, ela se liberta, porque tem algumas japinhas que são prisioneiras da família, né? Eu namorei uma que era puta, era uma merda, a família ficava em cima o tempo todo, aí na primeira oportunidade que ela tinha pra escapar, ela escapava, aí escapava pra onde? Pra mim. A gente transava, tanto que eu casei com ela. Era assim, era a família repressora, repressora. Quanto mais repressora for a família, mais a oportunidade de se libertar disso tudo ela vai querer. Então, se você estiver ali na boquinha, claro que sempre tem gavião, mas tem que ser um gavião especial. Como que você vai fazer isso? Esse assunto pro próximo podcast. Eu fiquei de falar também para uma rapaziada, pro nosso assunto agora, de falar de fanzine. Olha, tá difícil o pessoal entender uma coisa. Ô, meu amigo fanzineiro, você que faz seu fanzine, você que quer publicar, você que quer se tornar profissional, tá faltando, sabe o quê? O essencial. De novo, né? Estamos numa carência de essencialidades ultimamente. O essencial do quê? Nego não compreende. História em quadrinhos se chama história em quadrinhos. Não é ilustração em quadrinhos, não é mangá em quadrinhos, não é ficção científica em quadrinhos, não é hentai em quadrinhos. Meu, é história. Se você não sabe escrever uma história, o que você vai fazer? Você vai ser um ilustrador de merda, que pode até ter uma técnica bacana, um bom desenho, uma coisa que funcione, né? Nossa, eu conheço vários. Mas se você não sabe escrever, filho da puta, por que você se mete a fazer história em quadrinho? Pior é o camarada que não sabe escrever, não sabe desenhar, e se mete a fazer história em quadrinho. Sai aquela merda, né? Sai aquela tragédia, aquela catástrofe. E além do mais, não basta saber escrever. Não adianta você saber colocar o travessão no ponto certo, colocar ponto e vírgula, conhecer construção de frase, ortografia. Meu, não adianta. Se você não tem um objetivo maior, que é contar uma história diferente. Isso é um processo que vai ao longo dos anos. E se você só desenhou, de repente você se mete a escrever, meu, você vai patinar. Você vai patinar, você vai escrever merda. Primeira coisa que você vai fazer é criar um clone do Naruto. Ou então você vai fazer uma variação do Samurai Executor cagado. Puta, você vai fazer merda, porque o processo criativo, o seu está direcionado para o desenho. Então você aprendeu a desenhar, beleza, ficou legal, ficou mais ou menos, mas se você não sabe escrever, bicho, história em quadrinho. Então o que você faz? Se alia com um cara que escreve, que escreva, né? Ilustra o gibi dele, não é nem para fazer história em quadrinhos, mas você ilustrar, que é mais fácil. Ao invés de você fazer um fanzine cheio de historinha, com quadradinho pra caralho, meu, estoura meu saco, tá estourando o tempo aqui que a gente olha pro cronômetro. Você explora o teu desenho aliado com o texto do cara. O cara tem que ter mais destaque que você. Aí você faz um fanzininho, uma ilustração por página, o texto embaixo. Tá feito, mano. Tá feito. A construção desse personagem, não faça plágio, não faça fanfic. Eu tô lá no Nian, ainda tô vendo. Como que coisa mais medíocre, né? Por um tempo pra você fazer fanfic, quebra um galho, beleza. Pra você treinar, tá valendo, mas ficar isso pro resto da vida, que nem aquela gordinha maluca lá que, né? Sei lá, tem tanta gordinha maluca. Ela vai lá, aquele negócio, só putaria, só viado. Um chupando o pau do outro e pega o Naruto daqui e o Yu Hakusho de lá. E a primeira coisa que eu fazia é botar o pau na boca do moleque. Uma fixação erótica danada, né? Então o que, que você faz? Você pega o seu personagem, você escreve. Escreve uma história dele, simples, obedecendo a ortografia, obedecendo toda a gramática, escrevendo bonitinho, escrevendo direito, treinando ortografia, treinando o texto. Não fica só no desenho. Não existe mais esse esquema de como aqueles desenhistas velhos, Genioni Malagola, Colonense, aquelas puta velha que só ilustrava. Ou então fazia um roteiro mais ou menos baseado. Meu, ele era um puta velho, mas o tempo dele já foi. Já acabou. O mercado não quer mais isso. Ele quer o desenhista. O artista mais completo que desenhe, que escreva, que saiba fazer logotipo, que saiba criar personagem, que saiba fazer embalagem. Um amiguinho meu entrou em contato comigo, o grande Emílio, né? O Emílio Yamazaki, que espero que um dia ele ouça esse podcast. Trabalha aqui perto na loja do pai dele de doces, tá? Ele me mostrou os desenhos dele. Moleque manda muito. Tecnicamente manda muito, mas o que acontece? Falta pra ele a estrutura técnica pra ele trabalhar, né? Que é o que? Um bom papel. Ele desenha no caderno. Olha que porquice. Mas ele não faz isso porque ele é porco. Ele faz isso porque ele é desinformado. Você também foi desinformado. Você sabe o que é um bom papel? Você não sabe, velho. Ah, mas é caro. Não, você vai na Calunga. Você paga 10 pra um pacotão de papel. Eu tenho aqui, cadê? Um papel da HP, gramatura 90, é pra laser. Esse papel pra desenhar é o bicho, é sulfite. Você pega um pacotão daquela merda, aí você leva numa... onde tira xerox, você espirala, faz uma... né, faz uma espiral, você faz uma espiral em volta dele assim, né? Faz um bloco de desenho pra você, meu, você, é isso. Olha, de novo, repetindo, HP, na Calunga tem HP de 90 gramatura, a espessura do papel é 90, não pega o de 75, que ele não era muito bom, não. Pega o de 90, manda no negócio de tirar xerox, espiral, faz uma, né, esqueci o nome agora, faz um espiral assim, bota, pum, encaderna, isso mesmo, obrigado. Você encaderna a bagaça, espiralado, fez um bloco legal, mano, não precisa gastar 100 pau pra comprar aquele papel Stadler ou Western Print importado, não, você já, meu, tá bom. E ali você ripa, você desenha tudo, não fica pulando pra lá e pra cá, esquecendo, só pulando o pai, não, você organiza. Treina o quê? Anatomia, corno! Anatomia, puta, é impressionante, nego quer fazer quadrinhos e não sabe anatomia. Você vê que desespero de moleque retardado, isso tem que ter anatomia o quê? A véia, eu sempre falo isso, falei pro Emílio e falo pra vocês, anatomia de três, proporção de três cabeças, sobe pra quatro, pois cinco, no máximo sete, acabou, não pula pra nove que você vai fazer mangá feminino, com aquela merda imensa, sem graça. Não, faz com três cabeças, começa com três cabeças. E pior que nego já quer partir logo pra seis cabeças, sete cabeças, isso dá um trabalho do caralho, porque você não tá seguindo o quê? Uma metodologia de trabalho. Três cabeças, desgraçado, infeliz, corno de moleque burro do inferno. Três cabeças, e quando você faz o desenho de três cabeças, agora vem a manha, né? Você rotaciona, você roda o desenho, não no papel, você ficar, pegar folha de papel, roda assim, não, retardado, o jumento. Você faz o desenho de frente, perfil completo, você vai rotacionando isso várias vezes, aí você faz uma posição, ele, digamos, com os braços para cima dando tchau, você rotaciona isso, faça isso várias vezes, até teu cérebro ficar treinado para você dominar todas as poses. Depois que você rotacionou, você inclina, né, o ponto de fuga central, assim, você inclina ele por si, por baixo, por cima, faz isso várias vezes por vários ângulos. E eu não estou falando de expressão facial ainda, né? Não estou falando de expressão facial, isso vem depois. O pessoal mistura a metodologia, eu vi essas revistas aí por aí de como desenhar mangá. Que metodologia porca! É o cara que ele pega aqueles livros da internet, monta de qualquer jeito. E cara que nem desenha mangá, né? Você já viu um monte de cara que nunca fez mangá, de repente vai fazer mangá porque estão pagando pra ele, vai fazer qualquer coisa lá. Vai ganhar 2, 3 contos pra fazer a revista, entregar lá pro cara, foda-se, não faz mais nada. Ele não tem compromisso com o ensinamento. Então eu tenho compromisso. Então por isso que eu falo pra você. Três cabeças, rotaciona esta merda, gasta lapiseira. Nego não conhece nem lapiseira, velho. A lapiseira, ela é frescurinha. Não importa a lapiseira. O que importa é o grafite da desgraçada. Um grafite HB, um grafite B. Você conhece os tipos de grafite que tem? B, HB, H. Você não conhece, vai conhecer, corno. Tem o blog da minha patroa, aí tem o linkzinho aí à sua esquerda. Clica lá, tem a patroa, tá dando uns toques bacanas, até a parte de como desenhar, que ela tá ensinando devagarinho. Capaz que ela... Nós estamos contactando aí um maluco. É, um editor. Ela está encaminhando um projeto para eles de desenhar mangá, mas desenhar direito. Para você visar. Essa é uma parte. São três apostilinhas. Acabei de encostar a boca no microfone, tomei um choque. Que merda de microfone, dando fuga do caralho. Então, são três apostilinhas, são três livros para você ficar legal, sendo que um deles é a parte mais técnica, né, de pintura. É capaz que nem saiba, porque a editora é pequena, preto e branco, tem que ser preto e branco, não pode ser colorido, vai foder. Então ela faz o seguinte, ela tá ensinando legalzinho para você, inclusive, se profissionalizar, ganhar dinheiro com a sua produção independente. Aí já entra aquele meu livrinho, né, do... Publique seu livro, é o nome do meu livro, né? Publique seu livro. Publique seu fanzine, publique, mas sem ser fanzine. Revista profissional, revista alternativa. A palavra fanzine me dá gastura. A palavra fanzine me dá ódio. Porque o fanzine é muito amador, é revista do fã. Fanzine é uma porcaria, xerocado. Não, velho. Pensa em revista alternativa. Eu sou um autor independente, mas eu busco a profissionalização. As editoras não me recebem, eu vou montar o meu negócio. Elas não me recebem, eu vou montar e vou fazer um bom trabalho, vou montar meu público, aí os caras vão me receber. É assim que funciona. Por que você acha que eu faço esse podcast? Por que você acha que eu estou montando lá meu, tenho lá meu blog, né? Ou então eu quero montar meu site, quero chegar nos caras. Não, eu tenho valor, eu quero ser publicado. Eu tenho que mostrar serviço para os caras. Se eu chegar para o editor, essa situação estúpida de você fazer um curso de desenho na Grafis, aí você chega, vai procurar emprego, você não vai achar, mano. Porque a turminha que faz Quanta, que faz Abra, eles já estão tomando, o mercado já é pequeno. Como é que eles vão dar apoio para você? Não vão, não tem rolo. O editor não vai chegar em você porque tem um cara fudido que fez Quanta, que fez Abra, e vai contratar esse, você não. Pô, aí você se fode, então você vai para o caminho alternativo. Mas não vai fazer super-herói nacional seguindo essa linha horrorosa do Emir Ribeiro, que lança a cada 5, 6 anos e lança um álbum, e depois vive de fazer fanzine. Nada disso. Nada disso. Não siga isso. Você organiza seu trabalho, cara. Organiza sua produção de personagem. E se você não sabe fazer história, chama alguém que mexa com o roteiro. Cria um personagem seu e invista nele. Use a internet como mídia alternativa para você divulgar seu trabalho, corno. Monta o teu site. Eu falei site, não falei DeviantArt, não falei Orkut, eu falei site pessoal, com o seu personagem, com a sua publicação, com o seu roteiro, onde que você quer chegar, com o seu desenho, com o seu texto, você completa e você mostrando os seus logotipos. Não faça só desenho, faça logotipo, desenvolva embalagem, que pega muito. O logotipo é interessante porque tem muita empresa de malharia que está sempre fazendo logotipo e não dá conta do... Você pode fazer um logotipo para eles e ganhar um dinheirinho, entendeu? Você pode fazer embalagens. Ah, mas eu não sei. Pesquisa, corno. Não fica só fazendo quadrinhos, que isso não leva a nada. A não ser que teu pai te banque, né? Se o papai bancar, beleza. Aí você vai, foda-se. Mas é uma vida inútil só fazer quadrinho para punheta. Para se fuder, cara. Para com isso. E ao mesmo tempo, se você fizer um trabalho bacana, a internet abre possibilidades para você. Nego chega junto, nego cola, ó, vamos publicar. Aconteceu com a minha patroa. Ela montou lá o blogzinho dela, né? Colocar lá Passatempo Infantil. Não é que teve um editor que colou nela, ó, você não quer publicar Passatempo Infantil? Encaminhamos pro cara, tá lá, tá rolando. Como é que é? Você tem que visualizar uma coisa mais ampla, fazer só Naruto, fazer só desenhinho, isso já era. E tem que ter, obviamente, o contato com os caras, contactar todo mundo. Mas ficar esperto, porque essa turma dos contatos, às vezes não te leva a lugar nenhum, se é da turma do Emir Ribeiro. Você vê alguém publicando ali, você pensa assim, não, eu quero publicar, beleza. Tenho. Tenho um bom produto? Tenho. Beleza. Vamos falar com o quê? Com o Emir Ribeiro? Ele não publica. Se ele não publica, aí você vai ver lá o outro camaradinha que lançou uma revista para uma editora microscópica. Você acha que vai colar? E o Cassaro? Ah, o Cassaro publica. Não, o Cassaro não está publicando, está com o Maurício de Souza. O Cassaro é ele. Ele publica ele. Ele não vai dar o... A não ser que você faça alguma coisa para ele. E mesmo assim eu já tenho notícias aí de uns camaradas que já deu cano, que olha, é complicado, hein? Olha, você quer encarar, vai fundo, mas eu não encaro. Aí você monta o quê? Você vai chegar num camarada que está publicando. Eu estou publicando para algumas editoras que fazem revistas de culinária, crochê. Não, eu não monto a revista. Eu não produzo a revista. Eu recebo ela e monto ela. Eu não faço texto, não faço puta fotografar comida, não. Eu não faço. Tem muita gente que faz isso. Paga muito mal. Paga muito mal, mas eu ganho na produção. Paga mal pra cacete. Porque o mercado editorial agora de banca tá horrível. Horrível, horrível, horrível, horrível. Uma porcaria. Eles pagam ninharia pra produção e pagam ninharia pra você ser editor. Por incrível que pareça. Porque tem lá, é o Zaqueico, o Fabiano, toda aquela turminha. Ganha milzinho, 1.500. Trabalha que nem um louco. 1.500, mas sem direitos trabalhistas, viu, velho? Sem direito trabalhista. É bom sempre falar isso. Não tem registro em carteira. Não tem plano de carreira. Não tem nem vale transporte, vale refeição. Não tem nada. É aquela ninharia. Você vai trabalhar pelo sonho. Você quer isso? Você quer se trabalhar pelo sonho? Eu sei que, inclusive, tem um monte de editor aí que tem boneco de voodoo meu, né? É, doutor, só falou isso. É, tem boneco de voodoo. Nego que me odeia, que não quer saber de mim. Mas você acha que eu vou me submeter a trabalhar numa editora como é pra ganhar ninharia? Ninharia pra fazer o sonho? Vai se fuder, mano. Eu tenho 3 filhos pra sustentar, esposa, tenho casa. Para com isso. Essa turminha que tá lá, você vê, né? O único que tem... Parece que o Fabiano tem esposa, né? Mas vive pelo sonho. Você tá louco, cara? Você tá louco viver pelo sonho por enquanto o editor tá ganhando 20, 30, 40 pau por mês? Ele, sozinho, tira 30 pau pra me pagar milzinho? Tem empresas que... É, vale a pena. Mas você vê Conrad indo pras pica, a Comix indo pras pica, parece até que o Carlos Mano virou evangélico, não vai saber. Porque o mercado de banca, né, é muito louco, mas o mercado de livraria é interessante. Agora a dica de ouro para fechar o podcast de você que quer publicar: livro ilustrado. Livro ilustrado, livro ilustrado, livro ilustrado. Você ouviu o que eu falei, que é um livro ilustrado? Você pega assim um livrinho, vai, 14x21, na formato 14x21, né, bonitinho. Aí você bota lá 120, 130, 130 páginas, né? Porra, coisa pra caralho, não é, velho, não é. O meu gibizinho lá, o Mil Nomes, que eu já vou falar dele já, ele é um gibi, mas é um texto ilustrado. Beleza, tive que mudar tudo, né, pra ficar um texto ilustrado. Ele tá com 130, 140 páginas, ele vai ter 10 páginas de ilustração, 4 páginas de quadrinho, capa colorida e tal. Você já fez um produto legal, você viu o logo que ficou bacaninha do Mil Nomes? É, não gosta, não interessa que você gostou, não gostou, põe no olho do seu cu. Quem tem que gostar é o editor. O editor falou, opa, isso tá bom, isso vende. Opa! Ah, mas eu não gostei. Fala no cu, você não é ninguém, você não é nada. O que me interessa aqui é agradar o editor. O editor gostou e já tem informação, tem fundamento, ele já tá gostando do texto, já deu a porra, mano. Aí põe umas ilustrações internas. Agora eu vou te dizer, sabe quanto que esses caras pagam pro autor quando ele bancou beleza? Não, vamos lançar um livro, pum, soltou. Sabe quanto ele paga? Ele não paga um fixo. Ele paga porcentagem em venda, né? 50% se vender pela editora. Se o cara chegar lá e comprar, ele te paga 50% do preço de capa. Você já sabe o que é isso? É bom, viu, mano? É bom demais. Se vender por fora, ele paga 35%. Mas ele te dá uma porcentagem em livros. Aí você, onde você vender, é teu. Onde você vender, o lucro é seu. É pouquinho, você só vai ganhar, como disse o nosso grande amigo, o Leonardo, lá da Quadreca, né? Nosso padrinho do livro Mundo Sem Sol. Você já comprou Mundo Sem Sol? Tá aqui, viu? Vintinho. Meu, você só vai ganhar dinheiro mesmo a partir do terceiro, quarto livro. Porque aí você já tá com o nome montado no mercado, a pessoa já te conhece, já tem um grupo de leitores que te consomem, que gostam. E esse trabalho que eu faço de colar no União... Ó, tá aqui o pessoal, tem muita gente que não gosta, sabe que você é muito isso, mas tem a turma que gosta. O carinha que gostou, ele vai te seguir pra sempre. Pra sempre, ele vai ficar, é você. Ué, você não lê aquele meu texto, você não, puta que texto legal lá do carinha que vai atrás do diabo. Porra, você, puta, esse cara escreve, você é cliente do BK, né? Você já consome o produto do BK, clicando no banner, ouvindo o podcast. Aí você vai comprar o livro do BK, aí o que o BK faz? Ele vai lá no MBB... e faz a propaganda, né? Olha, tá aqui. Aí a turminha vem, que tal, é meio difícil desassociar a imagem do BK, dos livros do BK, mas funciona. Bicho, eu já vendi 500 exemplares do Mundo Sensual, você sabe o que é isso? Eu vendi a R$20 cada um, 500 exemplares. Já estamos aqui na segunda fornada, né? 500 exemplares a R$20 cada. Faça as contas. Quanto que eu ganhei? E você acha que não vale a pena? Claro que vale. O difícil é aquele autor que bota para a editora, ó, tá aí, se vira, foda-se. Não, já era. A produção independente é essa. A editora lá, a Comarte, lançou meu livrinho, rodamos lá 1000 exemplares, bonitinho, beleza. Quinhentinho já foi, agora estamos na segunda fornada, bonitinho, estamos indo, vamos fazer agora um lançamento. O que é que para mim é difícil, que eu tenho outros trampos, eu preciso correr atrás. Mas isso aqui tá começando a bombar. Aí quando lançar o Mil Nomes, quando lançar o Pedro, quando lançar os meus livrinhos licenciados, aí agora eu vou tentar ver se eu consigo ir num desses eventos malucos aí, vou ver as condições dele. Já tem um pessoalzinho já mexendo com isso, né? O nosso mano lá que tem o licenciamento do livrinho de vampiros e tal, ele já conhece um camarada aí de um desses. Eu não vou falar, senão vão falar: ah, fulano tá vindo! BK tá, porque esse povo é cachorro, né? Esse povo é cafajeste, esse povo é ordinário. Eles vêm pra chegar e botar na bunda do BK pra prejudicar. O que brasileiro é foda. Pra prejudicar os outros, tá todo mundo pronto, né? Mas pra dar um apoio pro cara levantar o trabalho, ninguém faz. Interessante isso, né? Isso é um negócio pra você pensar. Então, esse nosso camarada tá conversando lá, vamos ver se a gente faz um lançamento aí num grande evento, tem um stand. Eu já conversei com o editor, ele cresceu o olho. Isso é mercado, carinha. É que nem aquele palhaço, aquele um baianinho maluco que conversou comigo, que ele botou lá o Estúdio Fúria, né? Esse palhaço maluco. Ele chegou lá, pegou o gibizinho dele, levou, vendeu pra caralho. Meu, é assim que vai. Só que a diferença é que você pega essa grana, você reaplica na empresa. Capitalismo básico. Capitalismo, mas você reaplica nessa. Por que que Denise Akemi foi pro brejo? Por que que Erika Uano foi pro brejo? Por que que o Cassaro agora é empregado do Maurício de Souza? Por que eles receberam uma bela grana, eles não reinvestiram em si mesmos, eles não reinvestiram no próprio trabalho. E o que que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando que nem um cachorro louco para fazer essas revistas que eu detesto de culinária, mas eu sei que a graninha que tá entrando, eu tô investindo nas minhas coisas. Eu investi em equipamento, tenho 3 computadores, investi em hardware, investi em HD, investi em filtros especiais de pesquisa para patroa. Você viu a capa do Mil Nomes como ficou? É para pegar, né? Mas também eu não sou burro. Uma vez que lançar o livrinho do Mil Nomes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer franquia de personagem. Eu não sei se vai colar, se não vai colar, não interessa. Eu vou fazer a franquia, que é baseada nesse projeto desse meu grande amigo aí, que viajou, ele casou, viajou, gente boa. Que é o que a gente faz, é franquia do personagem. Você gostou do Mil Nomes? Gostou do universo dele? Fala comigo, tem umas regras que você precisa seguir. Algumas, mas monta o personagem Mil Nomes aí, conta a história dele. Eu tô aqui, ó. Pode fazer. Diferente do Maurício de Souza, que tem personagem encalhado, eu já vou partir ao contrário. Eu vou, digamos, junto com esse nosso amigo também, né, que também tem os personagens dele, a gente vai liberar pra molecada fazer. Em vez de você fazer fanart, você vai ser um licenciado oficial meu. Vai assinar um documento, claro, se comprometendo a não fazer cagada, a não fazer merda, a não fazer putaria, que não pode. Não pode fazer sacanagem, não pode. Tem uns limites, né? Porque senão você denigra o personagem. E denigre a si mesmo, que nem aquela turminha que fazia aqueles mangás hentai lá pela escala. Aí depois não arrumou emprego, né? Porque só fez putaria. Aquela turma velha dos antigos que faziam gibi pornô, beleza, eles quebravam galho. Eles arrumavam trampo por aí e tal, eles tinham os animais, meu, hoje em dia não dá certo. Aí se você quer fazer, você gosta da Prana, você gosta da Guiming, você gosta do Mil Nomes, você gosta do Loss, você gosta dos outros personagens, você gostou do universo conceitual, mesma coisa para os elementais também, lá para o Pedro, você gostou? Então vou fazer um documentozinho assim, olha, você tem que seguir essa característica, você tem que seguir esta linha. Você tem que falar desse assunto, você não, assuntos proibidos, não pode isso. Pronto, franquia free. Eu vou tentar profissionalizar essa brincadeira, que devia ter sido feito faz tempo. É uma coisa que o Emílio Ribeiro não faz, tem a Velta, ele não faz. Ele, faz essa merda. Raio Negro, faz essa merda. Você acha que é isso? Como é que você vai valorizar o Raio Negro, um personagem tão cagado, tão largado, sem registro, sem nada? E o Mil Nomes está registrando, está consignado bonitinho. Tô gastando uma grana para arrumar esta merda. E depois eu vou te dizer no próximo podcast como é que você faz para legalizar o teu personagem, para tornar ele autêntico, para tornar ele legalizado, sem gastar muito. Tem lugares aí que estão cobrando uma fortuna, não. Tem Funarte, que não, não precisa. Depois eu vou te dizer como é que faz. E no caso do meu nome, eu vou liberar para você fazer. Você quer fazer? Faz. Você quer escrever? Pode escrever. Pode escrever, pode ilustrar, pode, meu, pode. Da mesma maneira que eu não quero que tudo, não quero o pessoal se ferrando. Eu não quero que o pessoal se ferre, eu quero o pessoal legal. E se eu tô subindo, o que eu puder fazer para levantar a rapaziada, beleza. Nego me interpreta muito mal, acha que eu sou contra isso, sou contra... Não, eu sou contra quadrinho vagabundo. Eu sou contra gibi ordinário, feito por incompetente que não sabe escrever, que depois bota a banca de revolucionário, que despreza Alan Moore, que despreza mangá, que ele só acha bom super-herói plagiado. Você acha que eu sou a favor de um camarada desse? Sou a favor do bom gibi. Se o cara fizer uma merda, mas tiver uma merda legal, eu tô apoiando. Opa, isso aqui é divertido. Mas se o cara faz lixo, apoia autor plagiador, que faz plágio. Plágio diz que aqui não lança, que bota a banca de não sei o quê. Isso aí eu vou mal mesmo. Porque não é isso que o quadrinho nacional precisa. Na minha parte, com Mil Nomes, com Os Elementais, com o Boris e Valdete, que é o próximo livro que eu vou fazer, dos Vampirinhos também. O Vampirinho não é meu, mas você conversar lá com o Mano, tenho certeza que rola uma coisa bacana pra você. E nos meus próximos personagens eu libero. Se todo autor nacional pensasse dessa maneira, de produzir um bom entretenimento, uma boa diversão, que agrade o editor, que agrade o leitor e que agrade inclusive o mercado internacional, que com a internet aí tudo é possível. É só você ver que o Yabo conseguiu, né, lançar lá fora, virou DVD. Como é que ele consegue? A gente não. É muita incompetência, é muita mesquinharia, não, e é um problema estrutural. Puta merda, falei demais. 1h15, porra, negada, desculpa. Eu me entusiasmo, né? Que eu fico puto, que eu vejo esses caras botando banca que faz fotolog. Que coisa pobre! Mas é pro cara pensar que ele já tem a mentalidade de um vagabundo. Ele faz o fotologzinho dele lá. Põe o negocinho dele, tá? Que eu fui muito bom nos anos 80, eu publiquei não sei aonde. Mas e agora? Ah, agora eu tô dando curso de quadrinho. Pra mim isso é fracasso. O camarada que fracassou. O camarada que é bom mesmo, ele tá publicando sempre, tá indo atrás das coisas, tá sempre realizando, sempre produzindo. Ele pode até nem produzir direito, né, mas botar no Fotolog, fazer pose, falar com os amigos, juntar aquele bando de fracassado, né? Que o Fotolog é o esgoto do quadrinho nacional, né? Só tem o fracassado. Fracassado que não publica nada. Já eu, humildemente, com toda a serenidade, confiante no ser, bem espírita, né? Toda a serenidade, confiante no divino amigo Jesus. Eu vou falando, parece o Thunderbird, nada da MTV. Morreu esse cara, morreu de AIDS, o que aconteceu? Eu não sei. Aí ele com serenidade, com tranquilidade. Eu vou mantendo meu senhor assim pra ir. Se você quiser acompanhar, beleza, não quer acompanhar, meu, vá se fuder. Fica aí fazendo essa merda. Puta merda, 1h15, falei demais. Negada, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a todos pela sua paciência, pela sua gentileza, pela sua bondade. Agradeço também pelas cobranças de você estar ligando. Ligando não, mandando e-mail. Pode esse podcast. Não, tá aqui. É meio complicado porque, porra, o Mil Nomes, eu tô gostando tanto de fazer esse personagem. Meu, é um tremendo barato. Eu curto pra cacete. Não tá lá, meu, que puta, quase lá, porque agora tô na parte final. Eu tô na dúvida se ele mata a mãe dele ou não, né? Eu queria matar a mãe dele, né? Fazer a patroa falou, não mata não. Porra, tem razão, não pode. Mas eu fiz um final alternativo. Eu vou deixar esse texto salvo, mas eu vou fazer agora uma coisa diferente. Vai ser, já separei as ilustrações pra te começar a brincar, pra patroa brincar. Tem 4 páginas de quadrinho. Isso aqui é muito louco. Esse negócio aqui é muito... Olha, presta atenção. Você não tá se ligando, porque você é burro. Presta atenção, um personagem que... Um menininho que morre. Ele sobe a um nível espiritual especial. Ele tem 2 esposas. Você para pensar. Claro que é simbólico, é a vida, é a morte, mas é um super-herói que tem 2 esposas. Agora ele já ganhou a nave espacial dele. Ele está voando pelo espaço. A nave espacial dele, na verdade, é a casa dele. É muito louco. Chega uma hora que ele está digitando as coisas assim na cama dele, assim, no sofá, ele vê o chamado das pessoas, assim, no espaço, ele vê, assim, no vidro da porta de entrada da casa dele, o lustre, é o computador principal dele, que é o Longines, está conversando com ele. Aí você pega, assim, tem 2... Ai, meu Deus, não pode falar. Então, Mil Nomes, assim, no meio. Aí tem a vida à esquerda, a morte à direita, e acima dele está o computador. Você faz um triângulo, isso é metafísica, meu amiguinho. É metafísica que o Zé Roberto se estourou de pensar essa porra. E tá do caralho. nunca sai como a gente realmente quer, né? Até chegar lá, tá, mas tá foda. Negada, obrigado por toda a atenção. Valeu, puta, uma hora e vim. Desculpa ter portado pro seu tempo. Valeu, turminha. Vamos pra produza, filho da puta. Um abraço!